Muito obrigado, meus amigos e irmãos. Eu recebi aqui uma homenagem tocante dos soldadinhos de Deus, da Igreja de Deus, em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Receita divina. Ao senhor, irmão Paiva, Anderson, André, Alziro, Gilney, Tiago, José Nilton, Maurício, Daniela, Luciana, Ana Lúcia, Tatiana e Carla. Faltou alguém aqui, não? Faltou. Quem? Fala no microfone aqui. A Michele. Michele. Certamente está em Paris. Cadê Michele? Michele está aí, não? Então eu quero a assinatura da Michele aqui. Bem, nós temos que entrar em sintonia com Deus, porque isso aqui não vai acontecer, já está acontecendo. Que vocês estão sob a proteção divina. Mas vamos ver a humanidade como está se despedaçando aos pouquinhos. A pior guerra não é a guerra nuclear, não. Atômica, naquela bomba do Oppenheim, do Henrique Fermi, do Einstein, não. A pior guerra nuclear é que está destruindo os núcleos espirituais internos e desfazendo as criaturas. E essa também está relatada aqui nos flagelos. Porque todo problema de ordem política, econômica, científica, religiosa, social, quer dizer, pega tudo, né? Todo problema nessa natureza resulta primeiro de um escorrego moral. Escorregou moralmente. Aí vem tudo acontecendo. Antes de passar a palavra à turma do informativo, eu tenho que pagar aqui uma dívida. Quem estava comigo no programa, o Elcio, né? Eu vou ler o terceiro flagelo. Aliás, eu fiz o desafio pelo ar. Aliás, esse terceiro flagelo é muito importante. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, ó, um anjo tomando conta das águas, outros tomando conta dos ventos, outros tomando conta do fogo e assim por diante. Justo és, Senhor, que és, que eras e que hás de vir, porque tudo julgaste. Porquanto eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. O sangue que derramaram, quer dizer, o sofrimento que provocaram, vão receber de volta. Em todos os campos da vida onde atuaram crudelissimamente. Ouvi do altar outro anjo que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros, justos são os teus juízos. Então eu chamei a atenção para esse fato. Vejam bem, derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. A coisa veio lá de cima. Isso está no Velho Testamento. Onde é que vocês podem encontrar uma explicação para isso? Está aqui, ó. Capítulo 24, esse capítulo 24 de Isaías é famoso. É ele que diz que a guerra total e final fará a terra cambalear como um bêbado. E a grande tribulação também. Eu tenho aqui um bilhete que os legionários de Minas me mandaram. Eles escrevem de Uberlândia. Presidente Paiva Neto, Minas Gerais está de pé lutando com muita garra e amor e vamos cumprir nosso compromisso para a honra e glória de Jesus. Parabéns. Conte com Minas, com Jesus venceremos. Vamos lá, Elcio. Pois não. Você e o sonho do trem, né? Exato, é um bilhete que eu escrevi ao senhor também. Mas, irmão Paiva, eu acompanhando agora a rede da Boa Vontade, o senhor disse que em Brasília, a religião de Deus tem o trono de Deus no seu interior. Mas eu achei engraçado que aqui do lado, logo em seguida, olha só. Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do templo. Do lado do trono, dizendo... está feito. Engraçado que do lado do trono de Deus está o púlpito da religião de Deus, onde é proclamado o Apocalipse para os simples, anunciando essas coisas para o mundo. Se o Brasil sabe Apocalipse hoje, é porque existe José de Paiva Neto à frente dos microfones da Rede da Boa Vontade, nos rádios desse Brasil. Aqueles que querem, que não têm curta visão e curto ouvido de ouvir e visão de enxergar. Esses que sabem que Jesus realmente está chegando, que Jesus vem. Em 1981, ocorreu um fato que me comove muito quando me lembro. E ainda essa semana eu escrevi um bilhete ao irmão Paiva, porque nós, legionários, temos que estar sempre prontos à luta. Eu disse lá: irmão presidente, escrevo-lhe para transmitir o meu brado presente. Por que que digo presente ao meu presidente? Presente na luta diária, trabalhando junto com os irmãos do SEAD Terceiro Milênio, e todos os irmãos que aqui na sede trabalham na administração da LBV, possamos ajudar o irmão Paiva na condução desta belíssima obra, que não é só a Legião da Boa Vontade, é a religião de Deus, o grande impulso que tem trazido às almas de todos nós. Crises sempre enfrentamos. A crise para nós é piada, porque nós vamos derrubá-las todas, porque Jesus pode por toda a crise, mas ela estimula todos nós. Veja o seu grande exemplo, aí que nós vamos buscar, que o irmão Paiva acabou de dizer, que o Wellington disse: irmão Paiva, o senhor trabalha 2 turnos, e essa é a verdade. Isso nós somos testemunhas. Vemos e ouvimos isso todos os dias, porque o irmão Paiva não brinca em serviço. Nós vemos o seu grande exemplo e tudo que o senhor tem passado, mas mantendo a bandeira da LBV, da religião de Deus, da política de Deus, do céu, bem alta, cada vez mais alta, onde todo ser humano e seu espírito eterno possa ver e ouvir o toque da trombeta Paiva Neto, que essa trombeta é que não pode calar. Essa trombeta é que anuncia a chegada do Cristo, que diz: está feito, porque está sendo feito, que ele está aqui cumprindo essa missão. Um atalaia afinado com o Cristo de Deus, que já vem e está às portas da nossa dimensão. E não cansas de tocar, tocar e tocar. E vemos quanta gente se apresenta para a batalha do bem contra o mal. Várias pessoas que viajam, estão com os rádios ligados, estão ouvindo a Rede da Boa Vontade. Muita gente está ouvindo. Então, eu lembrava aqui um trechinho. E meu sonho do trem, que uma certa vez, em 81, estava sozinho numa estação de trem. E eu ouvi dizer, nesse sonho, então alguém me disse: olha, vem um trem aí que vai levar até Jesus. Bom, então eu vou esperar o trem. Eu estava só. Não tinha muita gente perto. De repente aparece um trem, mas a gente está acostumado a ver um trem aí, de outros mais. Não era um trem comum, era um baita trem que tomou conta da estação toda. E veio rápido, uma coisa... Chegou rapidinho. Parou, abriu as portas e eu entrei. Quem estava com o maquinista era o irmão Paiva e assessorado por vários outros assistentes. Você qual era o maquinista? O senhor era o maquinista, o senhor conduzia o trem. Interessante que o trem começou a se mover, logo depois de ter parado, fechou as portas e continuou. Eu observei uma coisa, não havia nenhuma fumaça, né, por dizer, será que é conduzido por fumaça, por combustível? E também nenhuma daquelas hastes que pegam energia elétrica. O trem começou a andar por uma força que impulsionava. E é interessante citar que essa força era uma vibração gostosa que tinha dentro do trem. E quanto mais essa vibração aumentava, mais o trem andava depressa. Está gostosa a vibração aqui? Está excelente. É um trem espiritual. E o interessante é que de vez em quando acontecia lá uns problemas e o trem começava a diminuir sua marcha. E lá na frente tinha mais uma parada, o trem parava, alguém descia. Uns até achavam: esse negócio vai demorar muito, não sei o que. E outros subiam. E a coisa era por aí. O trem foi caminhando, parou várias vezes, mas continuou. Outros subiam e alguns desciam. Mas chegou um momento que o trem não parou mais. Seguiu em frente cada vez mais veloz, cada vez mais veloz. E começaram. E o interessante também lembrar que as paisagens que a gente via eram umas paisagens que eu nunca tinha visto. Coisas belas de se ver. Passavam pelas janelas do trem. Num determinado momento, que o trem caminhava seguidamente, não parou mais e começaram a acontecer trovões, tempestades, rachadura na terra, próximo ao trilho do trem. Ao lado a gente via aquelas fendas imensas, mas o trem não acontecia nada, ele ia em frente, e veloz. Até que chegamos num túnel. Nesse túnel, o trem adentrou-se. Naquele momento eu me encontrava no último vagão, olhando ao desenho do trilho, né, que vai conforme o trem vai passando, parece que vai formando um desenho assim. Até que quando entrou o último vagão, tudo que ficou se desmanchou, se derreteu. E nós ficamos numa escuridão total, durante um bom tempo. Até que lá na frente apontou uma luz, e o trem firme. Naquele momento não se tinha mais outra impressão, sempre uma vibração gostosíssima. E nós chegamos, a parada final foi numa luz intensa, muito forte, uma vibração maravilhosa, e o trem parou, cumprida a sua viagem. E eu acordei nesse momento. Foi um momento de muita emoção para mim. Naquela ocasião, me lembro que até arrisquei algumas interpretações, como o combustível sendo o novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei, quer dizer, o amor, o maquinista ali à frente do trem, a direção permanente do irmão José de Paiva Neto à frente da LBV, que assumia ali com bastante pujança a direção da LBV, aí está, conduzindo maravilhosamente bem. E engraçado que ele acumulou vários vagões a mais do que a gente pois percebia, porque tem a religião de Deus, tem agora a política de Deus. Ah, foram sendo acrescentados outros vagões? Não, eu estou dizendo que hoje vendo a história, os vagões, o trem era enorme, né? Mas estou vendo que esses vagões todos estão atrelados, por isso que tem que caminhar todo junto. E interessante, irmão Paiva, que aquela emoção toda que aconteceu, a gente viu que o trilho, por exemplo, era a religião de Deus, por onde caminhava esse trem. Em suma, a simbologia que ali se fazia, realmente era um fato. Mais uma coisa, irmão Paiva, que o senhor tem apresentado na rede, eu gostaria até de complementar nessa vibração que nós estamos acompanhando, com a rede da boa vontade, nós vimos que a turbulência, as tempestades, as rachaduras na terra, nós vemos que a LBV caminha, sobranceira sobre tudo isso, e avisando a todo mundo, e parou, e para, inclusive, ainda está parando em algumas estações, para que alguém possa subir. Os que querem ir até Jesus vão, porque esse trem chega até lá. Porque eu vi esse filme e realmente aconteceu e vai chegar até Jesus. Irmão Paiva, Deus o abençoe, meu irmão querido. É pai, é amigo e vai até Jesus porque veio de lá. Quem mandou o senhor aqui foi Jesus, não foi mais ninguém. Portanto, meus amigos ouvintes da Rede da Boa Vontade, prestem atenção e parabéns por estarem sintonizados nesta faixa, que a luz é do Cristo. Muito obrigado, meu amigo e irmão Elcio Odair Vioto. O Elcio é um orador de comício, hein? E nós estamos aqui no comício da política de Deus. Os meus amigos e irmãos ouvintes vão descontar o excesso de generosidade do Elcio, que fala com o coração. Eu apenas cumpro com o meu dever, estando à frente da Legião da Boa Vontade. Recordando o profeta Isaías, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 58, versículo 1. E creio que assim devem ser todos os pregadores da Palavra de Deus. Diz o profeta: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó, os seus pecados. Os tempos realmente chegaram. A cada um será dado conforme as suas obras. Mas ninguém deve temer o Apocalipse. Pelo contrário, ele é um livro que anuncia a felicidade. Proclama a volta triunfal do Cristo de Deus. Que alegria maior que essa! E com a realização de tudo aquilo que está previsto no Apocalipse, nós veremos ainda a palavra de Isaías tornar-se realidade Porque ele diz, no seu livro do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 56, versículo 7, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos da terra. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial. Jesus sustenta esta casa com a sua misericórdia. É a misericórdia do Cristo quem nos sustenta. Ele é que vai à frente desse trem foguete do sonho do Elcio. Esse bólido que atravessa o universo dos espíritos. E que tem combustível para atravessar toda a eternidade. E eu me recordo de Eliú admoestando Jó, o paciente, no capítulo 33, versículo 4, do livro do pertinaz Jó. E Eliú lhe diz, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Naturalmente, que vida eterna. Vamos, um minuto de silêncio, para cessarmos com o caos que habita o espírito humano nesta terra, eternamente em conflito até aquele dia. Salmo de Davi, exortação à confiança. Salmo 62, diz assim. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Só Deus é a minha rocha e a minha libertação. E o meu alto refúgio. Por isso, jamais serei abalado. Um minuto de silêncio. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade, sem o que não pode haver bondade, muito menos amor, neste mundo. Seja feita a vossa vontade. Jamais a nossa vontade, que ainda estamos aprendendo a ter, perfeita, portanto, boa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão transubstancial, a comida para o espírito, o alimento que não perece, e que é ao mesmo tempo remédio para as nossas almas. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, como dizem os antigos, teu Pai conhece a verdade, só que ele não se apressa. Mas nós temos a segurança dele em nós mesmos, porque tu mesmo nos ensinaste no teu Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós. E Paulo, o apóstolo, a quem tantas vezes inspiraste, afirma na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ora, vós sois o templo do Deus vivo. E como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então aqueles que querem pregar a religião do amor universal, o Apocalipse, o Evangelho moderno, o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, isto é, o amor, como lei para as criaturas viventes, nos embates duros de suas tarefas, devem sempre recordar-se desta palavra do apóstolo dos gentios, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim, isto é verdade, porque tu, Jesus, que és a luz do mundo, dizes no Evangelho, teu Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Divino Mestre, médico de todos os médicos, volve o teu olhar compassivo para os nossos doentes, cujos nomes se encontram no sagrado livro de preces da religião de Deus. Todos esses irmãos em quem vamos pensar na hora da grande vibração da família legionária. Família legionária da boa vontade. Disseste, Senhor, pedi, pedi, e Deus vos dará. Porque Deus não é indiferente, nem à morte de um passarinho, e se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra, se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente. Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está no céu? Por isso, cada um de nós, divino chefe, vai fazer o seu pedido. Aquele pedido que somente pode ser elevado a ti. Porque somente tu tens coração para entendê-lo. Nós te suplicamos também, divino médico, coloca neste copo d'água o medicamento celestial de cada um de nós. Aquele bálsamo que colocaste nas águas do Jordão e nas águas de Siloé. Tão poderoso bálsamo, capaz de restituir a visão a um cego de nascença. Então, Senhor, cada um vai fazer-te aquele pedido. Atende, Jesus, a este pedido. Graças, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que cumprem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo. Minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós cremos em ti, Jesus. Cremos, cremos, cremos, cremos. Como ontem e como creremos amanhã para todo sempre. Porque quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens. E mulheres da boa vontade de Deus. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.